nossa história não vai acabar. Tão abençoado, nós e tu já até o mundo acabar. Nossa história não vai acabar. Yeah, yeah, yeah. Nós e tu já até o mundo acabar. Dizem que o nosso mundo vai durar. Dizem que o nosso mundo vai prestar. E que nós dois não formamos um lar. Eles vão se mentir, vão se matar, eles vão se iludir. Nos leva a pipocar. Eles falam mal de nós, ouço mais que uma voz. Quando sai a rua, o problema é mesmo sobre nós. Deixa eles falar, eles não vão se mentir. Nossas dificuldades são só nossas, baby. Tudo que eles falam é pra nos destruir. Mas nosso amor é forte e eles estão se iludir. Eu tô viciado. Nossa história não vai acabar. Tão abençoado, nós.